digundê. Quero ver você mexer, ô digundê, digundê. Quero ver você mexer, ô digundê, digundê. Quero ver você e mexer. Mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. Do Elson Nido, DJ Juninho Show, DJ Ted Pressão, equipe desguiados na ostentação. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. DJ Mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. Do Elson Nido, DJ Juninho Show, DJ Ted Pressão, equipe desguiados na ostentação. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. DJ.